Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz o instrumentista e compositor Adelberte Carneiro e seu álbum Ianubiá. Começamos com a faixa que abre o disco, Dia de Lua, composição de Adelberte Carneiro. Ianubiá é o primeiro disco do baixista paraense Adelberte Carneiro. Instrumentista presente nos discos dos intérpretes da Amazônia, Adelberte nos traz um álbum inteiramente dedicado às suas composições. O ambiente, a inspiração, os ritmos da Amazônia estão presentes, mas no seu trabalho isso se conecta com a contemporaneidade da melhor música instrumental brasileira. Descubra no meio do mundo, em ritmo de zouk, muito presente por aquelas bandas do norte. O álbum foi produzido pelo próprio artista, que coassina a direção musical com o tecladista Edgar Matos. Participa um time de primeira de músicos da cena musical belenense. Além de Adelberte e Edgar, o baterista Edivaldo Cavalcante, o trio Manari nas percussões, Esdras de Souza sax e flauta, entre outros. Ouça um trecho de Sairé. Mais uma de Adelberte Carneiro, Mestre Totó, Baixarada. Thank you.